E aí, mano? E aí, mano? Tranquilo? Porra, qual foi daquela ideia lá? Se liga só, tô saindo fora, mano. O papo é esse, mano? E a responsa nas ruas, mano? Como é que fica? Bateu 4 anos pro Ellison, tá ligado? 2 anos pro MM. Dormi, acabou de ir agora. Branca foi pra igreja, tá ligado? Tá salvo. Só sobrou eu no bagulho, irmão. E agora, mano? Tá ligado? Mas como assim, cara? Mano, tô saindo fora, tá ligado? E tua família, cara? Tô fazendo isso pela minha família. Qual é, mano? Quero ter oportunidade ainda de dar orgulho pra eles, tá ligado? Tá certo disso, cara? Tô certo, mano. Tô certo. Vai viver de quê, irmão? De rap. Vou viver de rap. Dinheiro, cara? Dinheiro nós corre atrás, sempre foi assim. Onde tu quer chegar com isso, irmão? Eu quero chegar, mano. Olha pro céu. Olha. Fixa num ponto, irmão. Lá longe. Observa que não tem limite. É uma imensidão azul pra ser explorada, tá ligado, mano? É lá onde eu quero chegar. Além do céu. O poder da mente, irmão. Tu consegue tudo. Tá ligado, né? Quero um futuro pra mim, tá ligado? Porra, mano. Castelo pra minha coroa. Liberdade, liberdade. Não tem preço, irmão. Liberdade pra voar. Vai viver entre as nuvens, né, mano? É, mano. Liberdade pra ir pra onde quiser. Quem disse que tu não pode voar, menor?